continuem a ouvir-me e eu vejo-vos quando regressar da minha primeira turnê pela Europa! Eu sei, mal posso esperar! Chocolate suíço, sapatos italianos e miúdos franceses! Ulalá! Ulalá! No que respeita a Paris, só se for o Paris, Texas. Obrigada, malta! Vemos para a próxima! Tchau! Toma lá! E agora? A principal atração! O grande dedão! Au! Bolas, Jackson! Detesto quando cortas as unhas! Ei, eu pus uma nota no frigorífico! Se não queres pôr uma proteção nos olhos, não posso ser responsabilizado! Há aqui uma coisa pela qual podes ser responsabilizado. Parece que recebemos uma carta da escola. Opa! Oh, bolas! Eu já te disse que o teu cabelo está lindo? Parece um campo de trigo! Como é que o tens tão viçoso? É sobre a Miley. E quanto ao cabelo, uso gel para dar volume, mas só um pouco aqui na palma da minha mão. Não me interessa, pá! Só quando me meto em sarilhos. Londres, Inglaterra, Paris, França. Vejam só como ela dança. Europa, Europa, Europa! Vamos para a Europa! Sim, acerca disso acabámos de receber esta carta da escola e há umas notas que estão a descer. Jackson, Jackson, Jackson, o que é que vamos fazer contigo? Miley, tu não estás... Não, filho, deixa-a continuar. O que é que tu fazias, Miley? Bem, por muito, muito que me custe, tenho de o dizer. Não há notas, não há Europa. Vou ter saudades, amigo. Ora bem, o que é que eu sei? Sou só uma miúda. Já te disse que o teu cabelo está uma maravilha? Já tentei lavrar esse campo. Boa sorte! Tão viçoso! Come on! You get the limo out front. Hottest styles, every shoe, every color. Yeah, when you're famous, it can be kind of fun. It's really you, but no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me would double as a superstar? Cancelou a turnê europeia só porque tiveste uma má nota. Bem, deve ter sido do tipo... Mas assim tu não podes ir. E depois uma coisa sobre o teu tio Arnold. Que esquisito, parece que estavas lá. Olha para isto. Muffins ingleses, salsichas italianas, queijo suíço. Porquê é que me estou a fazer isto a atormentar? Desculpem, desculpem, estou nervosa, não tomei pequeno almoço. Continuem. Bem, o teu pai está a ser tão injusto. Eu já comprei esta boina. Vê, esta é tão gira. Oi, seu malta, a culpa não é do meu pai. Tínhamos um acordo. A escola vem sempre primeiro e se não tiver um bom a biologia, o mais perto que vamos estar de Paris é numa salada francesa. Oh, esperem aí, pessoal. Para teres um bom, não precisas tirar boa nota no exame. Como é que ela não sabe isto? Não admira que chumba biologia. Se conseguisse boa nota, não ia ter problemas, pois não? E se continuar teu amigo, nunca vou ter pelos no peito, pois não? E depois podes passar por minha casa mais logo. Tenho todo o prazer em ajudar-te no espanhol. Mi casa é su casa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que temos muito trabalho pela frente. Muito obrigada, Jackson. Fico muito agradecida. Fico muito, muito agradecida. No problema. Oh, problema. Espera, eu sei essa. Espera. Deixa, nós depois vemos isso. Até logo. Ai, caramba. Olá, Tori, então. Oh, Jackson, é o Bola de Neve. O senhorio diz que ele tem de ir embora, mas como é que eu faço isso? Eu adoro tanto. O Bola de Neve, não o senhorio, mas parece simpático. Eu preciso de um abraço. Meu, nós por aqui quando dizemos e então o outro tipo diz tudo bem e passamos à frente. Oh, Heitor, seu labrego. Vamos tentar outra vez. Está bem. Olá, Tori, então. Oh, Jackson, o senhorio. Meu! Nada de abraços. Pode ser uma palmada no rabo, mas só no campo de futebol. Oh, tenho de desculpas ao contínuo. Ouve, meu, se precisas de um sítio para o deixar, ele pode ficar na minha casa. Bola de neve, ouviste isto? Encontrei-te uma casa, anda cá, o dono. Que é? Tu trouxeste o teu cão para a escola? Oh, não, o Bola de Neve não é nenhum cão. Nem uma vaca, para com isso, não consegues enganar ninguém com esse aspecto. Um plano. Mas se não gostares, a ideia foi dela. A isso é que eu chamo apoio. Desculpa, eu só tenho o pelo no peito e vou precisar dele para a ginástica. Vai pedir explicações ao tipo mais esperto da turma. O quê? Estás a brincar? O tipo mais esperto da turma é o... Como é que não percebes? Desculpa, é só que os teus dados sugerem que 10% dos genes humanos variam no número de cópias de segmentos específicos de DNA. Exatamente! Isto não é neurocirurgia! Estão a brincar? Querem que eu peça ao Rico? Vá lá, malta. Ele não é o único tipo inteligente da turma. Fiz, está bem. Oh, Rico! Olá, atrasada. Como é que vai isso? Oh, esperteza. Beleza. E acertou na atrasada. Mas só em biologia, porque no resto és super esperta. Super esperta. Esperta! O que vale é que são as duas bonitas. Muito bem. Eu vou diretamente ao assunto e perguntar: queres ajuda à biologia? Como é que adivinhaste? Ouve, se juntares as notas dos teus últimos 4 testes, tens a... como é que ia dizer? Da nega. Um deles era da mais. Está bem, Miley, eu ajudo-te. Se tu me ajudares noutra matéria. Parece esta, o géniozinho precisa da minha ajuda. Bom, em que posso ajudar-te? Acima. Acima. Não, desculpa, abaixo. Sim, está melhor. Rico, foi assim que eu comecei. Já estou aqui há mais de 2 horas. Ai, dói-me o pescoço. E esta peruca é pesada! Não te preocupes com isso. A minha obra-prima está completa. Finalmente. Que veio a ser isto? Um bom mais. Estive a fazer aqui o quê? Necessitava de alguém para segurar o globo. Então este estúpido vestido? Ah, isso foi só uma coisinha para o Rico. Eu vou dar ao Rico uma certa coisa se ele não me ensinar biologia neste momento. Ok, está bem, fixe. Vou dar-te o segredo do meu sucesso. Mas não digas o segredo a ninguém. Sim, está bem, como queiras, ensina-me. Ora bem, abre o livro. Já está. Olha para a página. Já está. Fecha o livro. O quê? E já está. Boa sorte para o teste. Não chegaste a ensinar-me nada. Não tens uma memória fotográfica como eu? Não. Então estás tramada. Espera, rapazinho, chega aqui. Oh! Ok. Outra vez não! Quando deito, ele adora que lhe leia o Boa Noite, Lua. Mas não lhe digas onde é que está o rato. Ele adora encontrá-lo. Meu, está-se bem. Agora, se não te importas, eu tenho de estudar com a Becky, portanto... O quê? Estás a falar da Becky mau hálito? Não, não é essa. Oh, a Becky Dentolas, o abre-latas humano. Ela assusta-me. Mas deu muito jeito naquela visita de estudo. Não. A Becky das aulas de espanhol, essa. Queres dizer a Becky sem cérebro? Sim, a Becky boa zona sem cérebro. Un momento, señorita. ¿Qué? ¡Yo ya voy! Sai pelas traseiras. Está bem. Adeusinho. Adeusinho. Adeusinho. Adeusinho. Meu, vá lá, vilão, que despachas. Oh, se ele tiver frio, tens aqui um casaquito. Mas não o feches, hã? Ele gosta muito de ser ele a apertar. Gosta de ser ele a apertá-lo, pois. Luisa tiene catarro. Excelente! És tão bom, professor. Eu só tenho uma pergunta. Como é que se diz beija-me em espanhol? Oh, é fácil, é... Oh! Becky dentolas. O quê? Deixa, ignora-o. Está bem. Becky mau hálito. Por que é que ele disse aquilo? É um pássaro. Ele repete tudo o que ouve. Fecha o bico. Bem, onde é que ele ouviu? Becky sem cérebro. Becky sem cérebro. O quê? Não, eu não disse aquilo. O que eu disse foi Becky boa zona sem cérebro. Desculpa. Adeusinho. Adeusinho está certo. És um grande palerma. Não! Espera, tu não percebes. Boa zona é esperta em espanhol. Vem do latim brilhantis. Eu quero a trunfa farsola. A sujidade na gaiola. O meu polar e o teu bebedouro. O Snowball vai rocar com o Robin Louro. Pai, podes fazer menos barulho? Estou a tentar estudar. Desculpa, querida. Ora bem, Bola de Neve. Vamos fazer um intervalo, mas quando eu voltar vou ensinar-te uma música acabadinha de fazer. Robin é o maior. E não te esqueças disso. Adoro aquele pássaro. As costelas ligam-se ao sacro... Não. Externo, que se liga a um osso que acaba em ula ou uno... Ópera! Sim, é a minha ópera e eu sou uma tonta que nunca há de ir à Europa! Vá lá, aguenta, tu consegues! Não consigo! O exame de biologia está marcado para amanhã! Há 206 ossos no corpo humano! Não os vou aprender como... uma dança da Ana! Sim, tu aprendes as coreografias depressa! Porque são divertidas! Acredita, a biologia não! Não! Vou ter bom em inglês, pai, não há problema. O problema é, porquê que a minha professora de biologia não se põe à nossa frente a dizer tíbia, perónio, clavícula, costela, isto chama-se úmero e não canela? Porquê que não é assim tão fácil? É uma boa pergunta. Eu pensei nisso primeiro. Não pensaste? Não. Pensei sim. Não. Sim. Não. Penso sim. Tal como tinha dito, adoro aquele pássaro. Arraso a final, com o osso parietal. Sou louca, enfim, mas eu aprendo assim. Temporal e frontal, já cheguei ao final. Sim, são 206, os ossos já sabeis. Vou ao Reino Unido, à França também. Vamos à Europa, porque ela aprendeu a decorar os ossinhos. Pique-pique, pois foi. Becky Bozona, Becky Bozona. Becky Bozona! É por causa dessas coisas que vais voltar para o Thor. Tu és mesmo idiota. Bom dia, Stuart. Tu és mesmo idiota. Castigo, Stuart. Nem sequer fui eu, foi... Oh. Sabes uma coisa? Porquê é que não morres? Ah. Oh, não! O que é que eu fiz, meu? Oh, fala, companheiro. Fala comigo. Diz qualquer coisa. O que quiseres. A Becky tem mau hálito? Eu ia dar-te outra hipótese, palerma. Oh, não. Acorda, volta para mim, meu. Não vou esperar a luz. Olá, amigo. O que é que a gaiola do Bola de Neve está aqui a fazer? Oh, eu... Eu trouxe-o para a escola. Porque estou a ficar muito chegado a ele. Guardaste-o aí? É. Ele estava com frio. Oh, como é que isso vai, amiguinho? Ótimo, tchau. Eu ia devolver-te porque ele arruinou o meu encontro e fez com que eu ficasse de castigo, mas depois gritei com ele e quando dei por isso foi... Adeusinho, passarinho. Está Estás a fingir-te morto outra vez, não estás? Não estás, meu parvinho? Cará! Sissapenico! O pássaro endrominou-me! Quem é que o papá adora? Bola de neve! Lindo, nino! Ora bem, meninos, olhos no vosso teste, nada de falar. Está bem? Sim, senhora! Eu disse para não falarem! Pois foi. Tenho 45 minutos. Boa sorte para todos. Acabei! Toma lá, senhora. Desculpe ter demorado tanto. Apenas quis rever as minhas respostas todas. Não te preocupes, tocinho. Podes sempre casar com o rico. Oh! Ora bem, cá vou eu. Pergunta número 1. Diga quais os três ossos que fazem parte do braço. Muito bem, o úmero, o rádio e... Não há problema, Miley. Basta dançar. Quando ordenhar as vacas na quinta do avô, o cúbito hei de usar, no braço se formou. Moia! Stuart, estás a mandar sinais? Não gosto de cábulas na minha aula. Não tenho cábulas, juro-lhe. Estou só a fazer o teste. Bem, então vê lá se paras com isso. Mas eu... Não volto a repetir, setora. Tirei-te as palavras da boca, não foi? Sim, setora. Arrancou-as como um animal selvagem desesperado de fome na lixeira de um restaurante. Muitas pessoas acham piada esses ditotes do campo. Eu sou de Detroit. Felizmente não achamos piada a nada. Agora senta-te quieta. Estou feita. Pronto. Vê lá como é que respondes a esta. Oh! Armadilha Karkovsky! Esperto, rico! Mas não o suficiente quando estás a lidar com o rico! Setora, posso? Pode pedir aos gêmeos rico para se calarem? Alguns de nós ainda estão a tentar fazer o teste. Por acaso, Stuart, és só tu. Tens cerca de 2 minutos. Não sintas pressão. 1,58. Tic-tac. Tic. Obrigada. Socorro. Sem dançar ela não consegue, temos de distrair a setora. Não te preocupes. Queres um corte com papel, morder a língua ou sangue no nariz? Bem, sangue no nariz é o meu favorito. Afasta-te porque estás numa zona de tiro. Au! Opa, estou a sangrar do nariz. Parece. Está bem, está bem, sinceramente. Cortas-te com papel, mordes a língua e agora sangras do nariz. Devíamos dar-te um capacete. Stuart! Uma câimbra. Só precisava de, sabe, abaná-la com... uma dança. Já chega. Avisei-te acerca das cábulas. O teu teste acabou. Mas eu não tenho cábulas. Eu sei as respostas e posso prová-lo se me puder mexer. Eu sugiro que te mexas até ao gabinete do diretor. Vai pelo corredor, esquerda, direita. Quando vires o teu irmão, já lá estás. Todos conhecem os ossos. Eu tive de encontrar uma forma de conseguir um muito bom tirar. Stuart, pensei que te tinha dito... Vá lá, dê-lhe uma hipótese. Por favor. Possuo muitas partes, começo sem a partes, falanges tenho 10, nas mãos e até nos pés. Dos tárcicos eu trato, enfio-os no sapato. É verdade, é exato. O fémur vem depois, saiu no teste depois, a tíbia é a seguir, eu não vou confundir. Vou aos joelhos passar, yeah, yeah, yeah, de rótulas tenho um par. É dança dos ossos, eu estudo as respostas, uma vez e outra até acertar. É dança dos ossos, dançando aprendemos, no teste não vamos errar e vamos tudo acertar. Olá, malta, vamos a mexer esses fémures. Sim, pelo que estou a ver dos testes, vocês precisam de toda a ajuda que arranjarem. A dança dos ossos, dançando aprendemos. Arraso afinal, com o osso parietal. Loucura sim, aprendemos assim. Temporal e frontal, chegamos ao final. Sim, são 206, os ossos já sabeis. Turma, vamos lá! É dança dos ossos, das tuas respostas, uma vez e outra até acertar. É dança dos ossos, dançando aprendemos, no teste não vamos errar, e vamos tudo acertar. Uou! Já chega, Stuart! Vou já chamar o diretor. Porquê? Quero que lhe mostres essa dança. É a melhor técnica de estudo que eu já vi. A propósito, apanhaste um excelente... Boa! Vamos à Europa! Deem-nos metacarpos! Yeah, yeah! É dança dos ossos, as tuas respostas. O que é? Essa canção, esse ritmo, essa tua voz... Faz-me lembrar alguém, uma cantora famosa. Kelly Clarkson? Hilary Duff? Jay-Z! Hã? Já sei! Ana Montana! Ana Montana, incrível, és mesmo um brincalhão! Tem razão! No que é que eu estava a pensar? Esta atrasada nunca conseguiria inventar uma situação dessas. Yeah, no que é que estavas a pensar? Ela não tem nada aqui em cima, se é que me percebe. Pois não. Oliver, estou a ver-te. Sim, também te estou a ver. Olá.